Ah, quantos mais anos vividos, menos sorrisos esculpidos em líricos feridos que se foda. Temidos, destemidos, mitos, hinos de ritos entre os ouvidos dos vivos. Vou te explicar que gosto do lugar, já que a mente só quer descansar pra pensar, cogitar, explorar do nosso lado artístico. Não dá pra comparar material com raciocinar. Gold vende essência espiritual e o mental dos meninos é rico. Tranca a porta, o gol de costa tá na rua e não suporta, idiota. Corre da rota na hora, porque se pega, não solta. Maliciosa, revolta, gestante mental do demônio e nós não aporta. Ouve que o trampo é pesado, nós trampa bolado, não vem reclamar. Mas só deixa que o trampo que eu faço depende dos quatro e não vem opinar. Mas chega de papo furado, só papo embolado, que tá pra atrasar, que só tá pra fuder, que só tá pra zoar. Eu não quero envolver, eu nem quero escutar. E nós tem a compreensão, sem te entender que não dá pra fazer e não virar porra. Mas tenta dar atenção, se entender que se pá vai virar tomar no cu. E no que eu vejo eu só revejo e me complico. Rico discrimina pobre, não tem lei nem causa nobre. Nem de cobre, os cano encobre, politicamente fode. Foi aí que eu escolhi um microfone, não revolve. Inspiração achada às nove, cash rules, rap corre. Porque meu avô dizia, quem muito descansa morre. Cedou, negou, letra rasura e relevou. Puxa o currículo da crew pá, vê se rap não é emprego. Eu já vi medo na face de vários, ninguém toma tiro no coco. Ladrão toma tapa na cara, por não saber olhar na bola do olho. O crime é igual rap, com uma diferença só. O mais zica é o que tem palavra, não que vem de pó. Já desandei nos meus B.O., foda-se, só que não relato de dó. Vida é jab monstro pra quem não se move só. Apenas um rapaz latino que cantava Belchior. Desvendei epifania sobre efeito dominó. EV saca só. Costa é o lado que representamos, bro. Lapidamos flow, proceder. Gold é o produto traficado pela firma. Mesclado de beat e rima, mas conteúdo. De forma sem arrogante, foi criada constante. Irreversível, intangível, agora é só seguir adiante. Escolha ingrata, da boca que só maltrata. Meu ouvido já dilata com crítica ignorante. Se passa que a constante é a melhor opção, mas o melhor é questão de conceito. E já não sei o que é padrão, contudo tive minha direção firmada. Um escudo, um brasão com mais responsa que os de farda. A verdade é que não tarda, o zunido do besouro. Que inimigo dispensar, conseguimos transformar em ouro. O fermento do bolo, os quatro braços do couro. A zica é uma inveja que dispensa o mau agouro. Sem pagar de migué, interprete como quiser. É minha alma gritando nesse som contra aqueles que desacreditaram da minha fé. Nossa verdade é a revolta dos que não se expressaram. Os anos que se passaram, aqueles que ficaram deixaram bom de passar. Tão arrependido esperando o tempo bom voltar. Pra mim já não dá, é isso então. Tem uma mina, uma doutrina pra passar antes de ir pro caixão. Zona ouro é o meu chão, tudo aquilo que valorizo. Valorizo o seu espaço, pois respeito onde piso. Cê vai me ver de sorriso, mas é só pra perceber que nem toda piada cê consegue entender. E os mani escuta nós e critica nós, mas é nós por nós mesmo que se foda a porra toda. Se não fosse assim mesmo, quem que acredita? Não gosta de os mano escuta nós e critica nós, mas é nós por nós mesmo e que se foda a porra toda. Se não fosse assim mesmo, quem que acredita? Não gosta de